Eu estou na linha neste momento com o Jairo Cardoso de Souza, ele que é conselheiro tutelar aqui em Foz do Iguaçu, também presidente do Conselho Tutelar 2, o Conselho Norte, aqui em Foz, e vai nos falar um pouco dessas ações de fiscalização durante o Carnaval. Bom dia, Jairo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Então, né, hoje aí, né, inicia já desde o sábado, né, os bailes, as festividades carnavalescas no nosso município, e o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude, visando garantir, né, a integridade e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, vai, né, fazer as fiscalizações nos locais das festividades, juntamente com o Conselho Tutelar, com os comissários de apoio da Vara da Infância, e também os órgãos policiais, né, órgãos de defesa da criança e do adolescente, a fim de proteger, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, e que possam aí participar, mas que não tenham violados nenhum direito, né, e garantir, né, por legislação, que seja inibido o uso de substâncias alcoólicas, entorpecentes, cigarros, para os nossos adolescentes, né, menores de 18 anos e, claro, né, as nossas crianças. Neste período de carnaval, quais são as principais ocorrências que vocês costumam registrar? As principais ocorrências, Guilherme, ouvintes da CBN, é as questões, né, dos bailes de carnaval, as festas e o uso indevido de bebidas alcoólicas. Essa é a principal preocupação, e que no longo dos anos os conselhos tutelares, os órgãos de proteção da criança, vem lutando, né, para que garanta e que cesse essa violação de direitos, uma porque é um crime, né, um crime tipificado na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e infelizmente muitos organizadores dos bailes, das festas, até mesmo dos blocos, não têm se atentado para esse detalhe, né, questão do álcool, questão da bebida alcoólica. Para tanto, a Vara da Infância e Juventude, a doutora Luciana, baixou uma portaria, né, agora, portaria 3 de 2014, criando algumas normas, algumas regras para a participação da criança e do adolescente. Por exemplo, é proibido o artigo 1º da portaria número 3 de 2014, proibir a participação de crianças com idade inferior a 12 anos, desacompanhadas dos seus pais ou responsáveis legais, né? Então, uma das situações, criança, adolescente que for acompanhado, desacompanhado dos pais ou um responsável legal, será privado de participar das festividades carnavalescas também, né? Autorizar a participação de adolescentes a partir dos 12 anos de idade, completos até 14 anos, acompanhado de pelo menos um dos pais ou responsável legal, né? Ascendentes, avó ou parentes colaterais de terceiro grau, irmão ou tio, né? Tudo isso comprovar em documentação, porque é muito comum de adolescentes, às vezes até sem autorização dos pais, acabarem indo para as festividades, e quando não tem um responsável, um guardião para que possa acompanhar, acaba se abusando da tal liberdade, né, de estar sozinho e utilizando, bebendo, né, ingerindo bebidas alcoólicas. E muitas das vezes os pais vão ter conhecimentos quando chega, infelizmente, no hospital ou é acolhido, socorrido por algum órgão de proteção, né, por o fato de ter ingerido bebidas em excesso, né, e aí acaba acontecendo o pior. Então, por isso, desacompanhado dos pais, né, existe essa proibição de frequentar as festividades. Já tivemos registro de ocorrências nestes primeiros dois dias, duas noites de carnaval? Olha, apenas orientações, né? Orientações, nada assim que pudesse ter sido detectado como violação de direito. Algumas orientações, algumas adolescentes desacompanhadas dos pais tiveram que, infelizmente, retornar para suas residências e foram privados de ter acesso ao ambiente ali da local das festividades, né, na Avenida Venezuela. Então, desacompanhados com os pais, adolescentes sem documentos, esses nós tivemos que devolvê-los, né, suas residências, para evitar aí qualquer outra violação e estar desacompanhado de um responsável legal. Né? O Conselho Tutelar estará de plantão durante todo este feriado prolongado de Carnaval. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o Conselho para orientações e também denunciar casos de violações? A questão das denúncias, Guilherme, é o artigo 70, todo cidadão tem o dever de agir quando há ameaça de violação, antes que a violação aconteça. Então, qualquer cidadão que estiver participando das festividades, ver crianças ou adolescentes desacompanhados, ver alguém fornecendo bebidas alcoólicas a criança ou adolescente, esse cidadão tem por obrigação de, no momento, chamar um órgão policial para que se dê a voz de prisão. Né? O Conselho Tutelar, embora nós tenhamos o efetivo reduzido, mas juntamente com os comissários de vigilância da Vara da Infância, com a Guarda Municipal, todo o apoio da Polícia Militar também, vai nos auxiliar junto ao apoio ali nas festividades. Detectado criança, adolescente nessa situação, vai ser encaminhado para os pais e responsabilizar o fornecedor. E aí a população pode ligar. Infelizmente, nós estamos aí o Conselho Tutelar 2 há uma semana e meia sem o telefone de plantão, devido a um furto e até o momento não foi recuperado, providenciado um novo aparelho. Então, tem uma dificuldade de contato nesses dias com a população, através do 9997-4114. Mas no ambiente das festividades, o Conselho Tutelar 1 também estará juntamente, todas as Forças Unidas, o 9921-7576 pode ser acionado a qualquer momento que for flagrado uma criança ou adolescente numa situação de risco. E também o 153-190 das Forças de Segurança, que eles sempre estão dando apoio e encaminhando os casos daí que é de competência para o Conselho aplicar as medidas de proteção. Conversei aqui na CBN com o Conselheiro Tutelar Jairo Cardoso de Souza. Jairo, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigado, Guilherme, a todos os ouvintes, e alertando, né, aos pais que acompanhem seus filhos, que não deixem eles à mercê aí, para que os violadores possam conduzi-los aos maus caminhos. Né? Então, os pais que querem ir para as festividades, vão com seus filhos, acompanhem e seja próximo, que primeiramente é dever do artigo 4 da família. Então a família, como agente aí, que responsável pela criança, adolescente, a princípio tem que iniciar fazendo a sua parte.